nossa casa tão iluminada. Meu Deus, quanta dor toma conta de mim. Acesa ela fica até madrugada, até que a noite começa a ter fim. E corre a orgia, a casa é pra isso, é o compromisso de seus moradores. Olhando as pessoas que dor vão sentindo, algumas entrando e outras saindo, o objetivo é curtir seus amores. Lembrando eu tenho chorado, porque no passado já foi nosso lar. Não suportando o que você fazia, resolvi um dia e saí de lá. A casa foi mudada então, que humilhação acabei de ter. E a dor maior que agora me arrasa, ainda na casa reside você. Seu corpo enfeitado, ainda é bonita como eu conheci. Mas eu mudei tanto, estou arrasado, porque na verdade jamais te esqueci. O destino deu-me tristeza demais, pelo que faz e o que você me fez. Pois há outros homens, você dar carinho, enquanto eu passo as noites sozinho, nem ao menos posso também ser freguês. Lembrando eu tenho chorado, porque no passado já foi nosso lar. Não suportando o que você fazia, resolvi um dia e saí de lá. A casa foi mudada então, que humilhação acabei de ter. E a dor maior que agora me arrasa, ainda na casa reside.